tivesse dado amor quando você pedia agora. Não estaria no bar a beber e chorar na sofrência. Não dei carinho, atenção, te deixei na mão por uma traição. Quando o garçom chegar, só quero avisar que hoje eu vou me embriagar. Tivesse dado amor quando você pedia agora.